quando você dá uma piscada, já se passaram 50 anos, né? Foi o ano que eu cheguei em Belo Horizonte e foi o ano que a TV Record colocou no ar o programa Jovem Guarda, que arrebatou os corações da juventude da época e que perdura até hoje, né? Ela, por exemplo, está fazendo shows até hoje, já está beirando os 70 anos e está com um corpo de fazer inveja a menininha de 20, 25 anos, né? 50 anos da Jovem Guarda, Vanderléia Ternura. Uma vez você falou que era meu seu amor, que ninguém mais vai separar você de mim. Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda ternura vai te ofertar. E os seus cabelos só eu sei como afagar o meu pobre coração. Já não quer mais ilusão, já não suporta mais sofrer ingratidão. Trate assim. Agora você vem dizendo adeus. Relembrando 50 anos da Jovem Guarda, Vanderléia cantou um grande sucesso, Ternura, para o Edivalson Bispo dos Santos de São Francisco, nas Minas Gerais. Ele que curte o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição, lá nessa simpática cidade de Minas Gerais, onde nós temos uma audiência extraordinária, né? Edivalson, um abração para você, seja muito bem-vindo ao nosso Facebook, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, Eu Vou Voltar pro Interior. Cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei até me formei doutor.

custam milhares de dólares. Você importa medicamentos nos Estados Unidos que chegam a custar 10, 15 mil reais uma injeção. Então eu descobri que não vão encontrar nunca a cura do câncer, porque rende demais para a indústria dos laboratórios e para a indústria também, da indústria farmacêutica, né? Essa é uma triste verdade. Mas existem direitos que a pessoa que tem câncer tem e muita gente não sabe, né? Por exemplo, questões relacionadas à aposentadoria e isenção de impostos estão entre as mais citadas para quem recorre ao atendimento do Instituto Oncoguia, que oferece assistência jurídica a pessoas com câncer. Existem leis nacionais de apoio ao paciente, mas é preciso se informar também quanto à legislação de cada estado ou município, diz Luciana Barros, que é presidente do Instituto. Tem aqui alguns mitos e verdades. Ao descobrir que tem câncer, o paciente pode se aposentar. Não é verdade, isso é falso. A concessão da aposentadoria por invalidez depende de avaliação pericial médica do INSS. Pode até acontecer, mas tem que passar por perícia, é um troço demorado, né? Quem trata fora da cidade onde mora tem transporte de graça. Isso é verdade. Pela portaria do Ministério da Saúde 874/13, o paciente tem direito à isenção tarifária. No Paraná, o decreto 4742/09 assegura gratuidade nas linhas comuns intermunicipais. A isenção para quem mora e trata em Curitiba e região metropolitana também existe se comprovada renda familiar de até 3 salários mínimos. Todo paciente com câncer é isento na compra de um carro. Não é verdade, é falso. A isenção de impostos somente será concedida para aquisição de veículos adaptados para pacientes com câncer que apresentem alguma deficiência que comprometa a direção de automóveis comuns. Se o câncer afetar um movimento seu, aí sim você pode entrar, né? Os planos de saúde regulamentados garantem tratamentos radioterápicos e hemoterapia. Verdade. A Lei 12.830/13 incluiu entre as coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde em todo o país tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia. A mãe ou responsável por uma criança com câncer tem licença no trabalho para acompanhar o filho nos tratamentos. Isso depende. A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, não prevê licença ao trabalhador que possui dependente com câncer. Contudo, a Lei número 8.112/90 concede licença por motivo de doença ao servidor público civil da União ou pessoa da família, sem prejuízo da remuneração. O projeto de lei número 3011/2001, que ainda será votado, deve permitir o afastamento também no setor privado em caso de doença grave de filho ou dependente. Já existe no setor público, no setor privado ainda não virou lei. Após o diagnóstico do câncer no SUS, o paciente tem o direito de iniciar o seu tratamento no máximo em 60 dias. Isso é verdade. A Lei 12.732/12 garante ao paciente o tratamento gratuito, cirurgia, radioterapia, quimioterapia pelo SUS, nesse prazo contado a partir da data da assinatura do laudo patológico ou em menor prazo, se necessário. Mas, infelizmente, essa lei não é cumprida. E agora, quem é portador de câncer, estando de posse de um laudo de um médico, ele tem isenção no pagamento de imposto de renda. Para isso, você tem que procurar o Ministério da Fazenda, a Secretaria da Fazenda do seu estado e levar a documentação. Vai lá que eles informam, mas a pessoa portadora de câncer tem realmente direito de isenção de imposto de renda. São vantagens que a gente preferiria não ter. Mas como o brasileiro não está preparado para enfrentar o câncer, é melhor você ter conhecimento de tudo que você pode usufruir, porque não é brincadeira essa luta, é uma luta desigual. Felipe Ferrari, a carta de Larissa. Era apenas um garoto criado no Mato Grosso, lá no interior.

porque é claro que você não vai continuar gastando muito se você pode gastar menos. Nessa crise, qualquer coisa que a gente economizar, aqui em casa, no último ano, a conta de luz simplesmente dobrou. E a lâmpada LED, ela chega a fazer uma economia de 90%. Eu substituí aqui em casa uma lâmpada de 100 watts por uma lâmpada de 11 watts. Então, são 89% de economia. É uma senhora economia, né? Então, você pode cobrar aí da elétrica da sua cidade, do supermercado da sua cidade, e dizer para eles que se eles quiserem comprar as lâmpadas LED do Euromax Brasil, é só ligar para 61998136601. Eu sou o representante, o Cleiton Aguiar é o representante hoje das lâmpadas Euromax Brasil, e nós estamos com o desafio de trocar todas as lâmpadas do Brasil, porque ninguém está aí para rasgar dinheiro e jogar dinheiro fora, né? As lâmpadas LED do Euromax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e têm 5 anos de garantia. Aniversariando hoje o meu amigo, meu conterrâneo Robson Simeão de Oliveira, a Ana Júlia Xavier, Rafaela Freitas, a Mercedes Carvalho, Érica Ribeiro, Samara Reis, Fabiano Castro, Ana Maciel, é a Aninha, a nossa Aninha, locutora da Super 95 FM, o meu amigo cerimonialista do Palácio do Planalto, Vladimir Filipim, Dulcilene Silva Oliveira, Marcelo Erasmo, Jandir Serafim, Gilto Moreno, Eloides Gonçalves de Oliveira, e você que está de aniversário e recebe os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Tem uma oração que a gente usa nos momentos em que a gente perde um ente querido, e essa oração tem ajudado muita gente, inclusive a mim. Eu não canso de rezá-la, né? A perda de um ente querido é uma coisa difícil de ser superada, embora seja a única certeza que a gente tem, né? Quando a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que vai morrer. A gente não sabe quando, né? Porque essa chave Deus não entregou para ninguém. Ele é que decide a hora, o momento e o jeito da gente ir embora, né? Mas quando a morte está rodeando a gente, você vê apenas uma notícia. Mas quando ela bate na sua porta, o trem é feio. Mas eu vou ler essa oração aqui para que ela sirva de alento, para que acalente um pouco as pessoas que estão sofrendo pela perda de entes queridos. Não chore por mim. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você me ama, não chore. Se você conhecesse o mistério insondável do céu onde me encontro, se pudesse ver e sentir o que eu sinto e vejo nesses horizontes sem fim, e nesta luz que tudo alcança e penetra, você jamais choraria por mim. Em confronto com esta nova vida, as coisas do tempo passado são pequenas e insignificantes. Conservo ainda todo o meu afeto por você e uma ternura que jamais lhe pude em verdade revelar. Amamo-nos ternamente em vida, mas tudo era muito fugaz e limitado. Vivo na serena expectativa de sua chegada um dia entre nós. Pense em mim assim, nas suas lutas, pense nesta maravilhosa morada onde não existe a morte e onde juntos viveremos no enlevo mais puro e mais intenso junto à fonte inesgotável da alegria e do amor. Se você verdadeiramente me ama, não chore mais por mim. Eu estou em paz. Amém. Essa oração é poderosa, essa é poderosíssima. Fernando e Sorocaba, Lápis de Cera. Deixa, deixa, deixa eu entrar no seu pensamento e do seu pensamento não sair jamais. Deixa, deixa, deixa o nosso amor a favor do vento, que aí o vento sabe o que faz. Nem o calor de 10 mil fogueiras serviria assim pra comparar a essa paixão que me incendeia. Mas você não quer acreditar, ai quem me dera se a primavera escreveria com lápis de cera. Te amo a noite inteira. Nosso amor a favor do vento, que aí o vento sabe o que faz. Nem o calor de 10 mil fogueiras serviria assim pra comparar a essa paixão que me incendeia. Mas você não quer acreditar, ai quem me dera, se a primavera fizesse nascer na sua janela uma flor pro meu nome nela, e se as estrelas formassem letras, escrever de Sorocaba, lápis de cera. Gente, o tempo passa voando. Olha só, eu estou perto de completar 2000 programas na Rádio Estúdio Brasil. Esse programa de hoje tem o número 1943. Então, daqui 2 meses e pouquinho, eu estarei colocando no ar o programa de número 2000 na Rádio Estúdio Brasil. Eu entrei no ar aqui no dia 16 de junho de 2008, né? Portanto, já tem 7 anos que eu estou aqui na Rádio Estúdio Brasil, distribuindo o nosso programa gratuitamente para todas as emissoras de rádio. É como se fosse uma missão minha, do Edelson Moura e da Márcia Ferreira, porque nós não somos remunerados por esse programa. Nós não recebemos um centavo das rádios que nós fornecemos o programa. É o nosso amor pelo rádio. É o nosso amor pelo rádio antigo. Não esse rádio hoje, cheio de jabá, que as pessoas cobram. Esse tem o meu total repúdio. É o rádio verdadeiro, o rádio que atende o seu ouvinte, que presta serviços, que é útil à comunidade. Esse é o rádio que eu acredito. E é essa a filosofia que nós estamos empregando lá na Super 95 FM de Coromandel. Então, dentro de pouco mais de 2 meses, estarei botando no ar aí o programa de 2000, programa Cleiton Aguiar 2000. Vou pensar, devo fazer alguma coisa, né? Uma época, uma data dessa, assim, um evento desse, não pode passar em branco. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo vem cantar em duas vozes, Tela Branca do Meu Coração, Carrossel da Vida. Perdido nos caminhos do planeta Terra, pontinho obscuro ante a imensidão. Um ser humano sofre por não conseguir atravessar a ponte da recordação. Barreira caprichosa que devagarinho envolve para sempre todos os mortais. E eu, sendo um deles, não fugi à regra. Das malhas da saudade já não saio mais. São 6 horas, o sol se esconde, o mundo se acalma. Revejo o passado com os olhos da alma, de novo vibrando com tudo que fiz. Longos anos que se retrocedem através dos meses, e se recordar é sofrer 2 vezes. Deixe que eu sofra para ser feliz. colorido dos meus 15 anos, abrindo seus caminhos a quem crê em Deus. A ideia repentina de já ser adulto, a lágrima sentida do primeiro adeus, a grande amargura se manifestando no último abraço do primeiro amor, e o carrossel da vida do menino grande se perde para sempre no além sem cor. Oh, infância, trilha luminosa no céu da saudade, restos pequeninos de felicidade, flutuando sempre na imaginação. Verdes campos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sob a tela branca do meu coração. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Tela Branca do Meu Coração, Carrossel da Vida, para Yadne Honorato, minha conterrânea de Coromandel, minha mais nova amiga do Facebook. Yadne, seja muito, mas muito bem-vinda, viu? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência. Cada escolha é uma oportunidade, cada queda um aprendizado, cada atitude uma consequência, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Sinésio e Henrique. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha de segunda a sexta-feira no rádio. Aí no domingo você tem a oportunidade de me ver na televisão. É um programa de entrevistas, sempre com entrevistas muito interessantes. Por exemplo, nesse domingo, no próximo domingo agora, eu vou apresentar uma entrevista que eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto falar nisso em lugar nenhum no mundo. Eu entrevistei o João Júnior. O João Júnior, ele é um negro cego, faz hemodiálise todos os dias e, pasmem vocês, apesar da deficiência visual, ele é cineasta, ele dirige filmes, ele dirige cenas, é uma coisa impressionante. Então eu vou conversar com ele e vou conversar também com um produtor de café aqui de Brasília, de café orgânico, que produz já aquelas cápsulazinhas estilo Nespresso, né? Duas entrevistas muito interessantes que você pode assistir pela TV Oi, no canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e pelo site em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Sinésio e Henrique. Eu não. Sabe aquela sensação de quando o amor está tomando conta? Ah, o amor. Acordar de madrugada e o celular vibrar com uma mensagem apaixonada. Sabe como é bom ganhar presente no dia dos namorados? Sabe aquela sensação gostosa de estar apaixonado? Eu não, eu prefiro ficar solteiro. Cair na farra o ano inteiro. Feste em casa, na rua, no posto, aô mulherada. Eu não, não quero ninguém no meu pé. Fica pagando de mané. Jante em casa, filminho, novela, não rola, tô fora. Eu não, eu prefiro ficar solteiro. Cair na farra o ano inteiro. Feste em casa, na rua, no posto, aô mulherada. Eu não, não quero ninguém no meu pé. Fica pagando de mané. Jante em casa, filminho, novela, não rola, tô fora. De quando o amor está tomando conta. Ah, o amor. Acordar de madrugada e o celular vibrar com uma mensagem apaixonada. Sabe como é bom ganhar presente no dia dos namorados?